galley, he sent me the magic. Olha o carro passou. DJ Mozão, manda pra ela. Totalizando o total de escolha entre a vida bandida e a vida de artista. Uns quer que eu morra, outros que exploda. Isso que motiva a minha correria. É, nós sabe tocar as naves, também sabe tocar Glock. Jogar bonito faz parte, fazer nelas gozar forte. Chama elas pro resort, fala que tá tudo no meu nome. Que os milha do Black, na conta Black, é pra mais de um carro forte. É, depois de trap de cria branquinha, entendeu a visão. Bruto querendo me dar, ao recusar, fico cheio de tesão. E coração, presta atenção, cê treme as pernas enquanto eu te chupo. Quando eu levantar, cê agita com a mão. Vida de artista é difícil viver, que elas querem dar e eu quero comer. Diz que você tá pela minha DM, qual que eu chamar vai brotar pra fuder. É, folga dia de segunda, almoço e janta vagabunda. Disse que o pai é gostoso, pede mais tapa na bunda. De segunda, mexe que mexe a bunda. Depois de tanto assédio, posso assumir que fico feio nunca. Fogo em dia de segunda, almoço e jantar vagabundo. Disse que o pai é gostoso, pede mais tapa na bunda. De segunda, mexe que mexe a bunda. Depois de tanto assédio, posso assumir que fico feio nunca. Posso assumir que fico feio nunca. Fico feio nunca, é. Totalizando o total de escolha entre a vida bandida e a vida de artista. Uns quer que eu morra, outros que exploda. Isso que motiva a minha correria. É, nós sabe tocar as naves, também sabe tocar Glock. Jogar bonito faz parte, fazer nela usar forte. Fazer nela usar forte, fazer nela usar forte.